Não escuta. Estive esses dias conversando com moradores da Santa Rosa, lá perto do Paraíso das Águas, e eles me relataram algumas situações de furtos naquela localidade. Eu de imediato conversei com o prefeito de ver a possibilidade de instalar naquele bairro algumas câmeras de segurança. E ele concordou com a ideia e se reunimos com um empresário aqui da cidade para fazer parcerias para a instalação dessas câmeras. Então visitamos um empresário, né? Ele já se prontificou de doar essas câmeras, né? Instalar essas câmeras, já que ele é do ramo, mas ele tem uma dificuldade em cabos de fibra ótica. Naquela região a empresa dele não tem. Então ele nos falou se a gente conseguisse outra empresa que tivesse a instalação dos cabos lá naquela localidade, ele fazia uma parceria. E foi o que fizemos. Procuramos outro empresário e ele prontamente também cedeu os cabos para fazer essa instalação. Então estamos aguardando agora, junto com essas duas empresas, junto com o secretário Amarildo, para nós definirmos aonde, local, para instalar essas câmeras no bairro Santa Rosa, próximo ao Paraíso das Águas, para dar mais segurança àquela localidade, para evitar para que novos furtos lá aconteçam. Claro que a gente não pode evitar na totalidade, mas as câmeras de segurança auxiliam muito depois que o roubo acontece. Então vamos aguardar mais uns dias aí para dar essa notícia. Também quero aqui ser solidário aos nossos professores do Estado, que estão em greve, e quero dizer que, embora os nossos alunos estão sendo prejudicados, né, mas eu apoio, né, porque não tem cabimento a classe de professor, que já é uma classe que é mal remunerada, né, e o governo do Estado quer cortar os benefícios, né? Cortar as vantagens que o professorado ainda tem, né? Fim do plano de carreira, extinção do reajuste por tempo indeterminado, aumento de tempo de contribuição, tempo de serviço, entre outras vantagens. Um pacotaço aí que está aplicando e querendo aplicar, né? E esperamos aí que isso aí os deputados não vão concordar com a totalidade. Isso tem que ser estudado, debatido junto às entidades para que possa chegar num acordo aí e não ser castigar essa classe de professor, né? Não tem cabimento isso aí. Professor recebendo aí pingadinho 200 em 200 em 200, né? Cada um tem suas contas a pagar. Eu acho que o governador tem que voltar atrás desse projeto, né? E posteriormente, daqui a pouco, botar projeto novo, mas com outras normas, né? Acredito que o governo do Estado tenha que fazer algumas medidas, claro que a gente sabe que não é fácil, mas não justamente a classe de professor, né? É uma classe que mais nós precisamos aí para a educação aos nossos jovens, né? E a classe professora que tanto trabalha, né? Quero aqui dizer também que estive no Olhos d'Água no domingo, na festa lá. O pessoal elogiou a estrada, a ponte, né, que foi feita, né? Eu acho que foi muito bom, a qualidade da ponte foi muito boa, até acompanhei as obras lá. E o pessoal do Olhos d'Água da igreja para diante espera, né, que a estrada dê continuidade do conserto, que ali do Olhos d'Água até no fundo, lá no tambo do Itacir, lá nos Arrozeiros, na Estrada dos Martins, está em péssimas condições. Alguns moradores lá estavam falando até de se reunir lá e pagar o combustível, sei lá. Mas esperamos que a Secretaria de Obras possa fazer um mutirão lá e terminar aquelas estradas dos Olhos d'Água. Até a igreja, perfeita, ótima. Nunca teve tão boa que nem está hoje, né? Roçaram, ensaibraram, né? Então, esperamos que a Secretaria de Obras possa atender aquela comunidade. E também quero dizer que domingo tem festa na Padilha, a comunidade católica lá está realizando mais uma festa, Nossa Senhora da Conceição, às 10 horas missa, ao meio-dia churrasco servido à mesa, né? Com aquela comida gostosa, com aquela galinhada gostosa, e à tarde reunião dançante com o musical Calmon. Para hoje era isso, muito obrigado e até a semana que vem.